águas do rio Amazonas, o meu coração se banhou no fundo encantado do lado de lá. A voz da Iara chamou, ouvi chamar. Seu canto cruzou o Amazonas no bico de um sabiá. Nas asas do vento essa voz se espalhou, em cada palmeira bandeira hasteada no ar. Brasil, no Bananal, Brasil, no Pantanal, Brasil, no Rio Mar, lá no sertão. Escuta.